dia 3201, informação Golfo. D301, chegada Golf desse Mantém 2000, ajuste 1011, reporte localizador. Descendo via da 2000, chamará localizador 1011, 3201. Web 6749, informação Golf. Bom dia, Web 6749, um minuto para a cópia. Não escuta. Salvador, janela 6251, 3 horas 30 de autonomia, 122 a bordo, 122 a bordo, autorizando o galeão, transmita táxi. Entendido, 122, 3 horas e 50, galeão, táxi via Juliette Alfa, reposto pronto no ponto de espera, o ajuste no 09. Até o ponto de espera da 10, ajuste no 01, a Xané 6251, cheque equipamento, por gentileza. Até o ponto de espera da 10, Xané 6251, como serve agora? Recebo um pouco baixo, ok? Mas é, a clareza tá boa. Pushback acionamento azul 4177. Tá pronto, cópia 6749. 4177, livre pushback acionamento, chame táxi. 6477, graças. Web 6749, Guarulhos, aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Binev com curva direita. Transponder 5577, controle 1998. Autorizado Guarulhos 340, a Peruísque 50, decolada 10 com curva direita da Euleda Binev, 5577, transponder 198, controle Web 6749. Web 6749, cotejamento correto, chame pronto. 749. Chané 6251, na linha da cola no 0, vento 070 graus, 069. Taxi Azul 4177, tem 103 a bordo, com fins, autonomia 0340. Seguinte Azul 4177, Índia, reporte pronto, ponto espera, ajuste no 0 no 1. E a Índia, reporta pronto, ponto espera no 0, ou ajuste no 0 no 1, 4177. Poxaré 6251, decolar 250, controle 1198, bom voo. Pronto. Web 5898, com fins aprovado, nível 340. Rota DCT Leda, DCT Bridge, a peso Luno 6. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, transponder 5004, controle 1 no 98. Direto Leda, direto Bridge, Apes Lua 1-6. Decolada 10, da El Leda. Controle 198, confirma o transponder. Transponder 5004, Web 5898. Transponder 5004, Web 5898. Correto, chame pronto. Mará 98, obrigado. Azul 4177, pode esperar pronto. Azul 4177, ali em decola no 0, vento 090 graus, 059. Ali em decola no 0, azul 4177. Bom dia, Web 5717, copia. Afirma. Web 5717, Galeão. É correção, Galeão, aprovado nível 340. Via para o ISC 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV, com curva à direita. Transponder 5002, controle 1998. Autorizado 340 para o Galeão, inicialmente Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista no 0, curva à direita, saída da Euleda após BDEV. Transponder 5052 e o controle está em 119.8, Web 5717. Web 5717, transponder 5002. 5002 no transponder do 5717 da Web 7. Correto, chame pronto, Web. Chame pronto, obrigado. Decola 2-5-5, controle 1-9-8, bom voo. 19984177, pode ir. Controle, bom dia, azul 4177, decolando a subida da El. Dael, sobe o 360, o azul 4177. Dael, sobe o 360, 4177. 3201, autorizado, EVS, é que se vê em forma estabilizada. Forma estabilizada, já está visual cono zero, então 3201. Táxi 6749. Corrigindo, nós vamos precisar fazer acionamento na posição posterior pushback. Ciente, reporte para o push web 6749. Ciente, 49. 6251, solicita direto para. Solicite diretamente ao centro, na frequência 1251, na alterna 3325. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, janela 6251. ILS, China Torre, 118.6. 18.6, tá 3201, tá daqui a pouco. Torre, Salvador, tá 3201. Tá 3201, tem livre pouso no zero, vento no 20 graus, 04 nós, informa pista úmida. Pista úmida, pouso autorizado, pista 10. Então 3201. Salvador Web, jet 577, posição 3 para o pushback, acionamento. 717, só confirmando, se encontra no pátio 1. Pátio 1, posição 3. Cliente já pronto para o acionamento pushback. Tá pronto, sim. Tá livre o pushback, acionamento, chama para o táxi, web 5717. Isso, chama aí para o táxi, 5717. Sobre o campo, pista molhada, ok? Ciente, tá 3201. Salvador, o Web 6749 acionado no 2 para o pushback. 6749, aguarde, aeronave da companhia ao lado já iniciou, ok, o pushback. Guarda não, 49. Salvador, a aeronave ao lado do 49 vai sair pela Juliette ou pela Índia? Vai sair via Índia, ok? Só um momento, deixa eu ver se posso coordenar aqui, aguarde. O 5717 na escuta. Teria possibilidade do senhor coordenar com a equipe de solo para puxar mais pro pátio 3, de forma que o seu táxi seja possibilitado via Juliette? Aqui eu vou informar que eu tô indo pra... Ok, então a aeronave da companhia vai fazer simultâneo. Web 6749, coordeno com a equipe de solo para fazer simultâneo com a aeronave da companhia retaguarda. Ciente, o 6749. Obrigado aí, colega. Tá 3201, no solo 01, no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, tá Juliette, 3201. Q5973, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1011, voe direto Duna da presente, voando localizador. Rio, 5973, desse mantenha 2000 pés, ajuste 10 no Uno, voe Duna da presente. Salvador Webjet 5898 no 10, puxa acionamento. No centro 1251 na antena 3325. 1251 na antena 3325, azul 4177, bom dia. Bom dia. Rio 5973, como recebe o controle? Desça para 2000, ajuste 1011. Oi, direto Duna da presente, forma localizador. Taxi Webjet 5717, Uno 45 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna, convite. 5717, táxi via 5717, só confirme. O senhor está pronto para o táxi? Afirma, está saindo agora o trator, estamos com Uno 45 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando convite. Web 5717, vai taxiar via Juliette e Alfa, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 09. E onde agora? Sai daqui à direita, Juliette Alfa, ponto de espera, reportarei. Pronto, pronto, pronto. 5717. Na sua Juliette, 3201. 3201, aguarde antes da Juliette, previsto portão 04. Ok. Pimentel. 2201, no ingresso via Juliette, portão 04, aguardando a aeronave da Webjet iniciar o táxi para parquear, ok? Bem ativo, vai taxando lentamente aguardando o colega da Web, 3201. Porta de espera, dono 0, pronto para decolar, Webjet 517. Web 5717, a linha da coluna 0, vento 140 graus, 069. E se a linha aí decolar, pistão 0, Webjet? Para o táxi, Web 6749145 a bordo, 4 horas, Galeão. Foi o 6749? Afirma, 49. Ciente, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 1. Livre táxi via Índia, chama no ponto de espera, 6749-1011. Webjet 5898 para o táxi, POB 124, autonomia de 3 horas, alternando Galeão. Táxi via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 1, 5898 da UES. Juliette Alfa, reporta pronto, 1011, 5898. Ponto de espera pronto, Web 6749. Web 6749, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 6749. Web 5717, decolar 208, controle 1998, bom voo. Bom dia. Controle, bom dia, Web 5717. 4-0, informação, voo, autorizado até 1-6-0. Web 5717, subir e mantenha 340, saída da EL. 340, na da EL, Web 5717. Congo 9240, autorizado de chegada a Bonf, e desse mantenha 3000, ajuste 1011. Bom dia, objeto 5808, gate número 5, com a Golf para Goiânia 340. Só um minuto para a cópia. Na escuta. Mais 2 minutos para a decolagem devido à aeronave à frente, mesma saída, ok? Mesmo nível. É, 49. Web 5808, copia. Pronto, copia 5808. Web 5808, Goiânia aprovado, nível 340, via peso Luma 7, Foxtrot, Romeu, Mike, Upper Whisky 1-0, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5-0 no 4, controle 1-998. 5808 autorizado, Goiânia 340, Upper Zulu 1-7, após Fox Romeo Mike, após Upper Whisky 1-0, segue conforme plano. Decola da 10 com curva à direita, saída gole, transição ofito. Transponder 5-0 no 4, controle 1-19, decimal 8. Web chame 5808, cotejamento correto, chame pronto. Samara, 5808. Web 6749, livre decolagem no zero, vento no 00 grau, 069. Livre decolagem no zero, 6749. Web Jet 5898, ponto de espera pronto. 5898 da Web, mantém o ponto de espera. Mantendo. Ok, complete final ILS 2186. Bom dia, Rio 5973, livre pouso no zero, vento no 00 grau, 069. Livre pouso, Rio 5973. Web 6749, decolado Zono 2, só poderia confirmar se a pista se encontra molhada? É, pista molhada. Ok, chame o controle no 98, bom voo, obrigado. 198, obrigado. Rio 5973, pista molhada. 973, Controle Salvador, boa noite, Web 6749, Leura 1800. 649, boa, sua irmã tem 340, direto da EL, vigilância. Direto da EL, 5, 6749.